Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, amigos, o Camisa 23 está completo para uma edição Drops, aqui um episódio curtinho com os nossos palpites a prêmios individuais para a temporada 2018-2019. Como sempre, eu, Caio Gaspareto, e dessa vez, como eu já falei, completo, Vinícius Guimarães e Renato Mantovani. Tudo bem, Vini? Tudo ótimo. Vamos voltar aí para a temporada de basquete. Depois de um longo período entediante, sem fazer muita coisa, vamos voltar ativo aí com tudo. Vendo os jogos e cobrindo no Camisa 23. Rê. Boa noite. Eu ia dar um grito aqui quando você chamou o Vini, mas você chamou ele primeiro, então eu tive que ficar quieto. Então, mas vamos aí, né? Vamos começar aqui a gravar. Bora. Bom, então vamos aqui com os nossos palpites e as nossas discussões rápidas aqui. Como eu já falei, a intenção é que o episódio seja mais curto mesmo. Então, começando aqui com o melhor jogador defensivo do ano, Rê. Quem que vai ser? Cara, eu vou apostar em Anthony Davis para jogador defensivo. Porque... Não porque eu acho que ele vai dar 60 tocos por jogo, porque isso ele já faz, é normal. Mas que a NBA vai ficar com aquela caridade com ele, sabe? De... Putz, agora o cara tá sozinho, não tem tanta mídia, vai ficar fora dos playoffs, aí tadinho. Vamos dar um prêmio de defensor do ano pra ele, que ele merece ser visto na NBA. Então eu vou apostar em Anthony Davis esse ano como defensor do ano. E o seu palpite, Vini? Cara, também vou de Anthony Davis. Eu vi uma entrevista recente dele com a Rachel Nichols, e ela perguntou pra ele como ele se via na liga, assim, de patamar, de nível de jogador. Ele disse que ele era o melhor jogador da liga, porque se for comparar ele com os tops, LeBron James, Kevin Durant, ele disse que nenhum deles tem a defesa que ele tem, nenhum deles concorre para melhor jogador defensivo e MVP igual ele faz. Então eu acho que ele vem para provar isso essa temporada, e assim, ele nunca ganhou, né? Nunca ganhou o prêmio de melhor defensor do ano, e eu acho que já tá na hora. Bom, eu também vou de Anthony Davis. Não, tô brincando, eu não vou de Anthony Davis. Ah, tá. Fiquei assustado, eu juro com a gente sair. Imagina, logo no primeiro prêmio, que sem graça. Os caras já desligou agora, já. A gente combinou. Então, o meu palpite é o Kawhi Leonard. Como eu falei nas previsões do Leste, eu acho que o Kawhi vai ser sinistro nessa temporada. Eu tô apostando num Kawhi cadeado, sabe? Aquele lockdown defender mesmo, que num contra um... numa ilha, né, que falam um contra um, você contra o cara. Eu acho que o Kawhi vai jantar quem tiver pela frente. Na verdade, eu tô esperando um grande ano do Kawhi em todos os aspectos. Em Toronto, acho que ele precisa provar algumas coisas aí, porque o último ano dele foi bem estranho. Muita gente questionou aí o que que tava rolando, e questionou a atitude dele, por ele ficar afastado do time durante tanto tempo. Daí o Spurs foi pros playoffs, ele nem deu as caras. Então, assim, eu acho que o Kawhi vai dar uma boa resposta aí, eu tô apostando nele pra defensor do ano. Partindo aqui pro próximo prêmio, melhor técnico do ano, já vou dar os meus palpites aqui, depois eu vou querer o do Renato. Esse ano eu vou ficar com o Brad Stevens, eu acho que não vai escapar dele esse ano. Boston é o melhor time do Leste, acredito que sem nenhum problema consegue tranquilamente a primeira seed, né, primeira colocação do Leste. Acho que esse ano não vai escapar. Ele tem escapado dele há alguns anos aí consecutivos. Eu acho que esse ano não vai sair da mão dele, não. Renato, seu palpite. Eu acho que esse vai ser unânime, porque o Brad Stevens, é o que você tá falando, não passa desse ano nem a pau. E ainda falo mais, a minha aposta é Brad Stevens técnico do ano e o Boston com a melhor campanha da NBA na temporada. Deixei no Uau, ar. Vini. Falei e deixei no ar. Vocês já falaram tudo, né? Vai ser unânime isso daí mesmo. Não tem condição. O cara é totalmente diferenciado, o elenco tá um absurdo com o texto titular. Ele tem o time na mão já faz algum tempo e eu acho que essa temporada vai ser pra consolidar mesmo como um time top, com um técnico top e o início da dinastia dos Celtics. Pelo menos em questão de dominância na Conferência Leste. Então, realmente, eu acho que desse ano ele não passa. Gostei da ousadia do Renato ali. Bom usado. Boa previsão, dormi hein? Com Neymar melhor hoje. Campanha, os Celtics. Acho que essa aqui vai dividir bastante, hein? Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. Para começar, eu queria ouvir o nome do Vini. Most Improved é a mais difícil, né? Porque sempre são jogadores aleatórios, caras que não apareciam tanto. Se for ver, Jimmy Butler não aparecia tanto, era um jogador defensivo no Bulls. CJ McCollum também, era um Zé Ninguém antes da gente ver ele estourando na temporada retrasada. Então, assim, eu vou com dois caras que tem um pouco mais de nome. Não, é um só, um só. Não, tá bom, eu tenho um preferido, mas eu vou falar outro que eu acho que é um candidato interessante também. O cara que eu vou apostar primeiro é o Miles Turner, do Pacers. Desde a época do draft eu gosto bastante dele, do arsenal ofensivo dele. Esse aí, todo ano a gente cita esse nome. Faz uns 3 anos que eu vou estourou até agora. Então, mas da temporada retrasada pra essa última, ele regrediu um pouco. E tem um fator especial que eu tô escolhendo ele, é por causa da off-season que ele tá tendo. Ele postou no Twitter uma comparação do físico dele logo no final da temporada pro no meio da off-season. E deu uma mudada bastante, ele tá mais forte, mais definido, enfim. E lembrou o Oladipo, que fez isso também na temporada, na off-season antes de ser o Most Improved, né? E eles são do mesmo time, então talvez essa motivação de melhorar na off-season, de... né, tocar nos pontos que você precisa evoluir e, cara, ir na academia e ficar mais forte, talvez tenha passado pro Miles Turner. Então eu acho que tem bastante chance dele ser o Most Improved, ou pelo menos correr na corrida de Most Improved, até porque as médias dele são baixas, né, de 12 pontos por jogo, acho que ele consegue, e 6 rebotes, então acho que ele consegue um 20, 10, pelo menos em algum ponto da carreira, talvez seja agora a hora. Eu vou bater na tecla aqui, ó, vou falar três jogadores, o meu voto é o último, antes que o Caio brigue comigo, mas eu vou falar três jogadores, assim, o mais fácil de ganhar, fácil entre aspas, né, pra mim é o Markel Fultz, porque é um cara que não apresentou nada de basquete, todo mundo achava que ele ia ser Rookie of the Year ano passado, não jogou nada, jogou pouco, então acho que ele tem muita chance de ganhar. Quero falar também de Kristaps Porzingis, que era o cara que devia bater de frente ano passado com o Oladipo na premiação. Acabou se machucando, então não foi até o final da temporada. Eu acho que se ele volta, mano, jogando duas vezes o que ele tava jogando ano passado, que já era um absurdo, eu acho que ele concorre. Mas é o que eu tô falando para todos os meus amigos, desde que o LeBron assinou com o Lakers. A minha aposta é Brandon Ingram. Eu acho que ele vai jogar muitas temporadas. O gráfico de evolução dele de uma temporada para outra é absurdo. Então acho que essa temporada, jogando do lado do LeBron, até os eu vi o quê? Uns dois jogos no máximo da pré-temporada do Lakers, assim, e ele se destacou muito. E o clima no Lakers tá muito legal também. Tem aquele vídeo dele tirando o passe, não lembro contra que time foi, mas ele tirando o passe, assim, pra bola não entrar na quadra. E o clima tá bom. Foi contra o Sacramento. Sacramento, né? E o clima tá bom no Lakers, então acho que o cara vai jogar mais leve, ele não tem mais o peso de, ah, mostra que você é o Brandon Ingram, você tá jogando do lado do LeBron. Então a minha aposta é Brandon Ingram pra jogador que mais evoluiu. Antes de eu falar o meu aqui, eu queria saber quem era o segundo do Vini aqui, já que o Renato fez uma lista. Quem que é o seu outro nome, Vini? Meu outro nome tá num time que tem uma tendência a ter um jogador que mais evoluiu, porque não tem tanta responsabilidade pra ganhar assim, vai colocar a bola na mão dos jovens, dos jogadores que confia, que é o Buddy Hield. Acho que é um cara que pode estourar aí, é o típico cara que pode melhorar as médias. Ele teve média de 13 pontos por jogo na última temporada. E o Kings confia muito nele, a gente tem que lembrar que ele foi trocado, ele foi envolvido na troca do DeMarcus Cousins, né? Então talvez ele tenha mais a bola na mão e seja mais eficiente. Legal, o Vini, sem eu saber, já deu o gancho aqui pro meu voto, né? Vocês falaram 5 nomes aí, eu vou falar um só, que é o meu voto final, que é justamente o De'Aaron Fox. Eu acho que esse ano ele vai começar a apresentar tudo que a gente já esperava do ano passado. Ele chegou com uma ótima campanha vindo de Kentucky. Eu lembro até o Renato encheu o meu saco antes do draft, falando, nossa, o De'Aaron Fox vai ser o melhor armador da classe, é o melhor armador da classe. Eu acho que esse potencial ele ainda tem, só que o primeiro ano, não vou falar que ele é o bust nem nada do tipo, mas acho que ele não correspondeu às expectativas altas que todo mundo tinha. Eu acho que agora um pouco mais familiarizado. Eu lembro que também ele era o meu... Ele foi meu palpite para... novato do ano na última temporada, até um tempo, que aí o Kings assinou com o George Hill, e aí eu dei um passo atrás, ele deu uma recuada, então isso talvez tenha até, não vou dizer tirado minutos, porque ele jogou 28 por jogo, mas acho que ele teve que dividir um pouco mais as ações. Eu acho que esse ano, até o que o Renato falou também, eu acabei vendo um jogo do Sacramento Kings na pré-temporada, que foi contra o Lakers, e eu sei que é pré-temporada, eu sei que é rachão e tudo mais, mas eu achei ele bastante agressivo, tentando pontuar, principalmente arremessando de fora, que era o principal ponto fraco dele chegando na NBA. Então acho que o De'Aaron Fox vai ter o breakout year, esse ano vai estourar. Não sei até onde ele vai chegar, a gente já falou nas previsões também, Sacramento não briga por nada, mas eu acho que esse ano ele já vai começar a arrebentar na liga. Vamos aqui pro novato do ano, já que normalmente o prêmio de Most Improver tem muito a ver com jogadores jovens, Eu queria falar sobre o novato do ano e o Vini que vai começar dessa vez. Ah, essa tem uma chance boa de ser unânime também. Eu vou de Luka Doncic, do querido Dallas Mavericks, do Renatão. É, cara, não tenho o que falar. Eu acho que ele já provou o que tinha que provar na Europa e vai ser uma transição talvez um pouco difícil no começo, mas ele jogava com adultos na Europa, né? Então, comparando com os outros jogadores que vêm do college, é uma adaptação muito mais fácil. Ele já está acostumado com esse tipo de jogo físico, enfim, de ter responsabilidade, pressão. E ele já tem mostrado isso na pré-temporada, né? Os americanos estão ficando loucos com ele e, assim, é o jogador mais pronto da classe para mim, então não tem mais o que falar. MVP de Euroleague, MVP de ACB, não tem comparação com os jogadores para mim. É, dessa vez vai ser unânime também. Eu nem vou justificar aqui, meu voto é o Luka Doncic também. Eu vou deixar o Renato falar também, porque é do time dele, né? Então, com certeza vai ser o Doncic. Não, por favor, agora eu quero que você fale também. Não, meu voto é o Doncic, eu não quero justificar. Você vai justificar agora também, não vai? E se eu não votar nele? Ah, tudo bem. Você não vai votar nele? Pasmem, senhores. Não vou. Meu voto é de Andrew Ayton. Sério? Por quê? Verdade. Porque é verdade. A minha vontade com o coração é de rasgar a seda pro Doncic e falar. Vai ser ele, absurdamente vai ser ele. Mas eu acho que Dennis Smith Jr. tá vindo um passo à frente do que ele apresentou na última temporada, pelo menos pelo que eu vi agora na pré-temporada. Ele tá muito mais atlético, muito mais inteligente, muito mais vontade de jogo. Então eu acho que isso vai acabar, não inibindo, mas dividindo a bola com o Doncic. E o que a NBA mais vê é o ofensivo. São números. Aí que eu acho que o DeAndre Ayton vai entrar. Porque pivô a gente sabe o quanto a NBA é carente. A gente vê agora os melhores pivôs da NBA hoje são caras ou muito bons defensivamente, ou jovens, como Joel Embiid, Karl Anthony Towns. Então a NBA já tá carente de pivô. E o Ayton já entra na liga, pelo menos ofensivamente preparado. Então ele já tem basquete hoje para entrar na NBA e fazer um 20-10, fazer média de 20 pontos e 10 rebotes. Então eu acho que isso conta muito pro prêmio de novato do ano. E no Suns, é assim, você tem Devin Booker do perímetro e o DeAndre Ayton que vai mandar lá embaixo. Então eu acho que por esse motivo eu não vou votar. Eu acho que o Doncic vai ter aquele período de adaptação, vai fazer pelo menos metade da temporada, sabe, cansado de mudança de NBA, de basquete europeu para basquete da NBA. Então eu acho que por esses dois motivos eu acho que meu voto é DeAndre Ayton. Pasmem. Então, surpreendente. Eu vou no Doncic também, mais ou menos pelo que o Vini já falou. É um jogador pronto, que jogava contra adultos, profissionais, veteranos na Europa, no segundo maior nível de basquete do mundo, só atrás da NBA, que era a Euroliga. Conquistou tudo que era possível no Real Madrid. Eu acho que o impacto dele vai ser o maior entre todos os novatos. E também pelo que já está mostrando na pré-temporada, que a gente contestou muito, né, que ele era lento, que ele não conseguia driblar num contra um, que o jogo dele podia ficar previsível, mas ele tá matando step back do mesmo jeito que ele matava no Real. Então eu acho que o Doncic já vem pra botar ordem na casa logo nessa primeira temporada, é o meu palpite. Eu acho que o Ayton tem grandes chances também, principalmente porque Phoenix draftou um pivô que já tava necessitando aí há anos, né, a posição 5 ali é vazia. Ele vai ter toda a minutagem possível, se ele ter consistência, tiver consistência e jogar bem, óbvio, é claro que ele é um grande favorito também. Eu só acho muito difícil ir contra o Doncic. Sim. Isso eu acho que não tem como discutir. O que, na verdade, eu acharia muito estranho é ser alguém que não seja um dos dois. Isso eu também aí acho. Aí eu me assustaria bastante, sei lá, ganhar um Mobamba, assim, aí eu ficaria em choque. Que foi, Vini? O que você ia falar? É que o Doncic, ele também vem sendo muito divertido de se ver jogar, né? Ele vem com umas coisas criativas, umas jogadas diferentes que até a gente não vê na NBA, uns dribles por trás das costas, umas bandejas diferentes, passes. É um jogador único e talvez todo aquele preconceito que os americanos tinham contra ele antes do draft, porque ele era estrangeiro, porque ele talvez não conseguiria se adaptar a algumas características da NBA que os jogadores do college têm mais facilidade. Talvez todo esse preconceito se converta em um hype pra ele nessa corrida pra Rookie of the Year, né? Com ele provando o potencial e ele realmente estourando nessa temporada, eu acho que todo mundo vai ficar de cara com isso e talvez no final da temporada, mesmo com o Ayton jogando e correspondendo às expectativas, o Doncic, por todo esse contexto, tenha mais força no final pra votação de Rookie of the Year. Deu uma discussão legal, hein? Gostei, gostei. E ainda vou falar mais, o Doncic, é engraçado você ver ele jogando, porque ele parece um pouco gordinho, assim, um pouco lerdo, né? Ele não tem o físico dos americanos. Ele é branco, ele é branco. É branco. É, ele é simplesmente branco. Então ele ainda falou que ele vai melhorar o físico, que ele quer ficar mais magro, mais rápido. Mas é um cara que a gente viu ele dando, não um co-breaker, mas uns dribles que o cara perde ele, assim, de vista. E não é um drible rápido, né? É um drible engraçado porque é lerdo, mas é efetivo. Então, é um drible esperto. É, né? Ele é muito inteligente. E aí vem três caras marcar ele solta a bola muito fácil. Vai ser... Assim, meu voto é no Ayton, mas o cara que eu falaria, assim, de dica, assiste porque a temporada vai ser mais legal, eu acho que vai ser a do Doncic. Só pra passar a régua aqui, quarta-feira, dia 17 de outubro, às 11h30 na ESPN, Dallas Mavericks contra o Phoenix Suns, é a abertura da temporada dos dois times, então já que a gente tá falando muito de Doncic e Ayton, quarta-feira já podemos ver os dois em quadra aí. Confronto direto na primeira rodada dupla da ESPN, reforçando, 11h30 da noite, imperdível, obviamente. Bom, os dois prêmios aqui que faltam. Sexto homem, eu vou começar aqui argumentando, porque é muito fácil quando você tem que chutar um nome para sexto homem, você cair na tentação de falar Lou Williams ou Eric Gordon, porque são os dois que sempre brigam e a gente sabe que eles vão estar sempre na discussão. Mas o meu nome é o Fred VanVleet, do Toronto Raptors. Terminou na final do ano passado, foram um dos três que concorreram ao prêmio, né? Ganhou o Lou Williams e o outro foi o Eric Gordon. Mas o meu nome é o Fred VanVleet. Eu acho que ele é uma ótima válvula de escape pro Toronto Raptors. Eu acho que esse ano o Toronto vai brigar lá em cima também. E para não cair na mesmice de Lou Williams e Eric Gordon, o Vini pegou uma lista aqui de quem a gente tava, de quem a imprensa americana estava colocando na briga, e o Fred VanVleet nem apareceu entre os 10 primeiros. E eu fiquei surpreso com isso. É o meu voto. E você, Renato? Cara, primeiro, eu vou defender o seu voto. Não tava no script, né? Eu sei. Mas eu acho que o VanVleet é bom. Acabei de pensar também. Não era o meu voto, mas você acabou falando. Porque eu gosto bastante do Kyle Lowry não levando a bola. E você tirou um DeMar DeRozan que, lógico, a maioria das posses passa pela mão dele. E coloca o Kawhi, que é o cara que come quieto, né? O cara que não precisa dar atenção. Então eu acho que o VanVleet vai ter muito mais minutos e vai levar muito mais a bola. Porque a função dele de segurar o piano... E não parecer muito nos números, é muito grande, né? Então eu acho que, pô, gostei. Eu não tinha pensado no VanVleet e quero... Já que você falou, eu vou enrolar um pouco mais. Ano passado, o VanVleet terminou vários jogos em quadra ao lado do Lowry, porque o cara entrava tão bem vindo do banco que era difícil você tirar ele nos minutos finais. E ele tava chutando as bolas importantes nos finais de jogos e tal. Então eu acho que vai manter nessa, assim. Se você tiver que... O Kawhi já vai ficar na 3. Você não precisa nem mais improvisar o DeRozan na 3. Então, assim, você tira o Danny Green, sei lá, e usa Lowry e VanVleet. A dupla terminou muitos jogos como em quadra, né? A gente fala... Titular no basquete é quem termina o jogo, né? Então, vários jogos aí com Lowry e VanVleet em quadra. Eu acho que esse ano não vai ser diferente e ele é bastante sólido, bastante consistente. E você, Vini? Cara, o prêmio de sexto homem é o prêmio que eu tenho menos convicção pra palpitar. Eu acho que talvez ele nem seja, nem concorra assim a sexto homem pelas dúvidas que a gente tem. Mas eu gostaria de soltar o nome do Isaiah Thomas aqui, porque é um cara que eu torço muito pra que ele ainda seja impactante na NBA. Eu gosto do Denver Nuggets, é um time que acho que tem um futuro muito interessante, pouca gente fala. Um estilo de jogo bem legal de se ver, principalmente com o Jokic. E, assim, torço pelo Isaiah Thomas, então gostaria de ver ele concorrendo a um sexto homem, porque isso significaria que ele tá bem, tá destruindo. E é um cara que todo mundo gosta, eu acho, pela história de vida do cara. A gente até legendou um documentário dele, né, a Book of Isaiah, e até por isso eu até me apeguei a ele, e você também, Caio, então eu espero que ele continue mandando bem na NBA, e torço por ele, então eu espero que ele concorra. Só pra fechar, na verdade, o meu voto que eu esqueci de dar, acabei elogiando o VanVleet e acabei esquecendo de dar. O meu voto, infelizmente, eu não tenho convicção 100% assim, vai ser ele, mas é o Dennis Schroeder, porque é difícil você ganhar um prêmio de sexto homem jogando atrás do Westbrook. Eu sei, o Harden acabou de rir do que eu falei, Mas é, o Westbrook agora é um estilo tipo, o time é dele, não sei o quê. O Paul George também tá jogando muita bola. Mas eu acredito que o Thunder precisa dessa segunda unidade. O Thunder tá precisando de um jogador realmente bom. Porque a gente viu o Raymond Felton fazer bons jogos na temporada passada e é o Raymond Felton, pelo amor de Deus. Ele não pode estar na NBA, esse cara. Eu tenho raiva dele faz um tempo já. Mas então, a minha aposta é o Dennis por causa disso. Porque eu acho que é um cara muito forte. Ele tem muito basquete pra vir do banco. E ele vai arrumar esse time do Thunder, essa segunda unidade. Então eu aposto nele. É, o Schroeder é um bom nome também. É, justamente pela necessidade do Thunder. Palpitar pra sexto homem é difícil pra caramba, né? Ou você cai na mesmice ou você vai chutar um nome. É, a gente fugir do clichê, né? É, então, eu pensei em falar alguém do Boston, mas assim, Terry Rozier é complicado porque ele joga atrás do Kyrie, mais ou menos nessa lógica que o Renato falou. Pensei no Marcus Smart também, mas ele não é consistente o suficiente a ponto de ganhar um prêmio individual. É, então, sei lá. É, pra fechar, mais uma boa discussão aqui pra prêmio de MVP. É, Vini, qual é seu nome? Essa eu tentei fugir do clichê e você acabou dando um spoiler porque eu vou falar Kawhi Leonard. É, primeiro porque a gente tem que lembrar que ele foi o terceiro colocado na votação de 2017, atrás do Harden e do Westbrook. Ele teve 25 pontos de média, se eu não me engano. E assim, se a defesa fosse tão valorizada quanto o ataque, o que deveria acontecer no mundo do basquete, talvez ele teria ganhado esse prêmio. Porque a gente sabe todo o potencial defensivo, junto com o ofensivo que ele tem, ele é disparado o melhor two-way player da NBA. É, mas, além do que você falou para votar pro prêmio de melhor defensor do ano, né? Que ele tem uma motivação pessoal para se provar, para estar no último ano de contrato, mas eu acho que o Kawhi Leonard ele não tem recebido o devido reconhecimento que ele merece. Talvez porque ele jogava no Spurs, que é um time com pouca mídia, um time mais coletivo, que está sempre lá no topo, então ninguém se surpreende com as campanhas deles mais. É, e também porque o Leonard também é bem quieto, né? Ele não aparece muito na mídia. Mas agora a situação é totalmente outra. É, ele vem de uma temporada totalmente confusa, estranhíssima. Eu acho que não teve uma temporada de algum jogador individualmente que seja tão estranha quanto a dele. E ele foi trocado, né? Ele vai ter que provar que o Raptors fez uma boa movimentação, e fazer uma troca até questionável, né? Trocando um franchise player por ele, por um ano de Kawhi Leonard. Então, todo mundo vai querer ver como que ele vai sair. Então, essa mídia que ele vai ter, talvez seja muito importante para que ele tenha algum nome e cresça nessa corrida para MVP, se ele corresponder dentro de quadra. E também porque o estilo do Raptors é totalmente diferente do estilo do Spurs. É. O Spurs é um time que a gente sabe que é coletivo, que divide a bola, e o Leonard não teve nenhum problema com isso, mas o Raptors, a gente viu nos últimos anos, que individualiza muito suas ações ofensivas, e talvez isso infle um pouco os números do Leonard, que importa muito, né, em todos esses prêmios, que são as estatísticas. É, então, um voto que não é clichê, tentei fugir aí do óbvio, e seria uma puta história também, né? E você, Renato? Olha, como eu tô enchendo muito o balão aqui durante as respostas, o meu coração é de LeBron James, né? Porque o estranho é não amar LeBron James, mas porque eu quero que ele se torne o primeiro jogador das grandes ligas de esportes americanos a ganhar 3 MVPs por 3 cidades diferentes. Então, cara, eu quero que o LeBron ganhe mais um, mas a minha aposta, igualando ano passado, que eu acho que a gente gravou esse podcast também, ou foi só um vídeo, não lembro, mas eu votei nele e vou continuar. Que é Giannis Antetokounmpo. E por que que eu vou votar nele? Porque eu acho que os principais jogadores que são melhores que ele na NBA hoje tem uma companhia do lado que vão fazer com que os números diminuam. E isso, claro, é o que o Vini acabou de falar. Isso influencia demais, demais. É estatística e se eu faço 30 pontos e você 24, eu tô muito na sua frente. Então acho que por isso. O LeBron acabou de chegar no Lakers, então tem toda a sua adaptação. O Westbrook tem Paul George. O Harden agora tem mais um Carmelo Anthony, Curry, Durant, Klay Thompson, todo mundo junto. Então é difícil sair algum MVP do Golden State. Então acho que por esses motivos, e juntando com o LeBron James fora do leste, que o Bucks que tá batendo na trave, tentando, e a temporada que tem que rolar é essa, eu acho que vai descer o capiroto lá no Antetokounmpo e o cara vai ganhar o MVP. Vai fazer 28 pontos, 10 rebotes, 8 assistências e vai acabar com a NBA esse ano. Essa é a minha aposta. Eu pensei em colocar o Giannis, mas foi o que você falou. Eu não confio que o Bucks termine nas primeiras posições do leste, e é um negócio que influencia demais, né? Eu acho que ele tá atrás de Celtics, de Raptors, de Sixers, sem falar dos outros times ali que ficaram embolados na última temporada. Isso, cara, isso é muito determinante pra quem seja eleito MVP. E a gente viu que o Westbrook só conseguiu quebrar isso porque ele teve média de triple-double, né? Então eu não confio. Eu ia colocar o Giannis como MVP, porque também é um cara que tá batendo na porta pra isso, e a gente lembra, né, do Kobe desafiando ele a ganhar o prêmio, e com certeza vai ganhar na carreira dele, mas depende do time também, e o time não tá à altura, eu acho, pelo menos é a minha opinião. Então, a gente vai terminar falando só sobre o Giannis Antetokounmpo, porque ele também é o meu voto. Tirando tudo isso que o Renato já falou, eu vou engrossar o caldo aqui do Bucks. Eu acho que esse ano, com a chegada do Mike Budenholzer, eu falei isso também na prévia do Leste. Acho que Milwaukee fez contratações pontuais ali para as áreas mais necessitadas. Trouxe alguns chutadores, Brook Lopez, para espaçar um pouco mais a quadra, o Donte DiVincenzo, o Ersan Ilyasova, que tudo isso abre o jogo para o Giannis atacar o aro, que é o que ele faz de melhor. Eu acho que esse ano ele vai estourar, principalmente por causa da presença do Budenholzer, vai ser o melhor técnico que já passou pela carreira dele, muito provavelmente. Eu acho que esse ano é dele, assim. Não, o Vini até falou da média de triple-double do Westbrook. Cara, não ficaria surpreso se ele fizesse uma temporada de média de triple-double, porque ele é um jogador que encaixa perfeitamente nesse vazio aí de quem... Das características de um jogador que consegue média de triple-double, o cara é uma aberração, né? 28-10-8, que o Renato falou aí, ele já tá fazendo há anos. Eu acho que se Milwaukee... Eu deixei em aberto, né, no último podcast das prévias, eu deixei em aberto a quarta e a quinta colocação entre o Milwaukee Bucks e o Indiana Pacers. Eu acho que se o Bucks ficar em quarto, obviamente, liderado e carregado pelo Giannis, eu acho que ele briga lá em cima e é um dos favoritos a prêmio de MVP, e é também o meu voto. Você falou de média de triplo duplo, eu odeio quem fala isso. A gente sabe, eu sei que você também odeia, Caio. Mas se o Giannis caçasse o stats do jeito que o Westbrook caça, entre aspas, porque isso é uma coisa positiva também, o cara caçar stats é pegar rebote. Adoraria que os 5 jogadores do meu time fossem loucos por pegar o rebote. Se o Giannis fosse desse jeito, eu tenho certeza que a média dele ia ser muito maior. Mas muito maior. Ele conseguiria o triplo-duplo muito fácil. Muito fácil. Porque rebote, ele, aquele tamanho de braço dele, ele não precisa nem pular. E assistência é aquilo. Você vai ou vai fazer uma bandeja fácil, ou vai passar a bola pro seu companheiro fazer uma bola de 3, entendeu? Então acho que nesse quesito de, tipo, se ele quiser, ele faz. Então eu também não me assustaria nem um pouco. Não, o cara fez um triple-double em 25 minutos na pré-temporada. 25 minutos de quadra, ele mandou um triple-double. Sei lá, eu acho que esse ano vai ser dele. Não sei, eu tô apostando bastante no time também, Milwaukee, né? O Vini falou da campanha, a minha posição é totalmente ao contrário dele. Eu acho que Milwaukee vem forte esse ano, mais do que já esteve nos últimos anos, né? É isso, galera. Fechando aqui o episódio, gostaria de agradecer sempre a presença do Vini e do Renato. Espero que vocês tenham gostado. E a NBA voltou. Se você provavelmente tá ouvindo isso, a NBA já voltou. Ela está a um dia de voltar. Então, eu imagino que você esteja feliz, assim como nós. Um abraço. Obrigado à presença de todos aí. Valeu. Um abraço. Falou. Um grande abraço. Obrigado por escutarem mais um episódio aqui. Um abraço.